assim. Vem, vem dançar. O DJ Josi faz a galera agitar. Vem, vem curtir. Com líder som, põe cabelo de cor assim. Vem, vem dançar. O DJ Josi faz a galera agitar. Quero ver você detonando no salão. Com líder som, esse som que toca no seu coração. Que conquista a multidão. É o DJ Josi que agita por aqui, comandando a galera mais bonita de Coraci. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir. Vem, vem curtir. Com líder som, pancadão de Coraci. Vem, vem dançar. O DJ Josi faz a galera agitar. Com líder som, põe cabelo de cor assim. Vem, vem dançar. O DJ Josi faz a galera agitar. Com essa moçada você vai enlouquecer. É um pancadão, a nave que estremece, pode crer. Venha agora pra você. As melhores balas DJ Josi vai soltar. A nave do som é a nave que agita sem parar. O pancadão vai decolar. O pancadão vai decolar. Banda Voo Livre, igual a você e diferente das outras. Vem, vem curtir, com líder som, pancadão de cor assim. Vem, vem dançar, o DJ Josi faz a galera agitar. Vem, vem curtir, com líder som, pancadão de cor assim. Vem, vem dançar, o DJ Josi faz a galera agitar. Quero ver você detonando no salão, com o líder som, esse som que toca no seu coração. Que conquista a multidão. É o DJ Josi que agita por aqui, comandando a galera mais bonita de Coraci. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir.